capital. Sei que estava conversando com você aqui pelo telefone, mas estava sendo ouvido nesse espaço aí da difusora. Preparados para. Muito obrigado. Muito bem, nós conversamos aqui com o deputado Franzé Silva, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina. São 8 horas e 28 minutos. Essa disputa interna do PT, ela tem se caracterizado, como eu já falei várias vezes aqui, por ações diferentes dos pré-candidatos. O deputado Fábio Novo, ele se concentrou muito mais nas questões, nos apoios internos. E o deputado Franzé, ele tem também, vai atrás desses apoios externos, mas também vai atrás dos apoios externos, lideranças políticas, líderes comunitários e tal. Não que o deputado Fábio Novo não vá, mas numa proporção muito menor do que o deputado Franzé. E agora ele deu aí, né, durante essa entrevista, essa conversa, ele deu a justificativa para isso, né? Que historicamente o PT não se deu bem eleitoralmente em Teresina porque não fez alianças. Enquanto adversário, no caso ex-prefeito Firmino Filho, porque mesmo quando o médico Silvio Mendes, o doutor Silvio Mendes, foi candidato a primeira vez, quem organizou tudo em relação à articulação de coligações, tudo, foi o Firmino Filho, né? Então, mesmo quando no Silvio, o Firmino fez essa articulação, e uma das principais características era justamente essa. Ora, se eu tenho 300 candidatos, o outro, meu adversário, tem 60, eu vou ter 300 pessoas pedindo voto para mim, enquanto o outro vai ter 60. E esse mesmo padrão ocorreu agora na eleição estadual, só que o contrário. O PT colocou mais candidatos na rua. O PT e sua coligação colocou mais candidatos na rua, enquanto União Brasil, PP, a Federação PSDB Cidadania, colocaram muito menos. E o resultado é o que se viu, não é? Então, essa estratégia que está movendo o deputado Franzé nessa busca de alianças fora da federação também. 8h30, a gente vai para o intervalo e volta já. Você está ouvindo Canal Livre, aqui na Difusora. Apresentação, Mário Rogério. Canal Livre, Canal Livre, Canal Livre. Que a hipertensão é um grande problema de saúde, todos estão cansados de saber. Mas como é difícil mudar hábitos, né? A hipertensão é uma doença silenciosa e seus sintomas podem demorar muito para aparecer. Uma forma de prevenir essa doença crônica é retirar o sal da comida. Mas você sabia que isso apenas não basta? É preciso também estar atento à quantidade total de sódio nos alimentos. Ele pode estar presente de diferentes formas e por isso é fundamental que adotemos o hábito de sempre ler as embalagens, principalmente dos alimentos industrializados. Apoio Rádio Difusora. Já coloca em campo o programa Lixo Zero. O lixo colocado fora dos postos de recolhimento se espalha pelas ruas, tornando-se criadouros de mosquitos e entupindo galerias e bueiros. Fazendo isso, você leva cartão vermelho e multa, que pode chegar a R$4.300. Ligue para o nosso VAR. Mande imagens e informações. A denúncia é anônima. 86 99402-3074. Prefeitura de Teresina. Uma gestão integrada com o povo. Carros devem respeitar a distância de 1,5 metros a ultrapassar ciclistas. Já quem está na bicicleta deve ter muito cuidado com saídas de garagens, curvas, pistas molhadas e cruzamentos. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Olá, queridos ouvintes de Teresina, Piauí. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Difusora de Teresina M 1370. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente, temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Difusora de Teresina, 75 anos no ar. Difusora. A Rádio Difusora de Teresina é parceira da Bandeirantes de São Paulo, a mais antiga do estado do Piauí, presente no dia a dia dos piauienses, levando notícias, cultura, informações de utilidade pública e diversão em um conteúdo diversificado, com destaque para o jornalismo e esporte. A Rádio Difusora de Teresina está mais perto de você. Ouça a Super Difusora pela internet, através do portal rdt.com.br, pelo seu celular, usando o aplicativo Radiosnet. Difusora de Teresina, direção geral de Mário Rogério. Difusora. A Prefeitura de Teresina coloca em campo o programa Lixo Zero. O lixo colocado fora dos postos de recolhimento se espalha pelas ruas, tornando-se criadouros de mosquitos e entupindo galerias e bueiros. Fazendo isso, você leva cartão vermelho e multa, que pode chegar a R$4.300. Ligue para o nosso VAR. Mande imagens e informações. A denúncia é anônima. 86 99402-3074. Prefeitura de Teresina. Uma gestão integrada com o povo. Você está ouvindo Canal Livre, aqui na Difusora. Apresentação, Mário Rogério. Canal Livre. É isso aí, em Teresina são 8 horas e 36 minutos, 8h36 na capital do Piauí. Olha, e ontem, eu fiquei satisfeito com uma coisa que vi, porque há muito tempo eu não presenciava uma cena dessas. Policiais militares em mercados públicos. A gente via de vez em quando o pessoal da Guarda Civil nos mercados, mas policiais militares não. E ontem eu tive a oportunidade de ver policiais militares nos mercados, lá no centro também, já falei aqui, aumentou, não é, o número de policiais. Agora nós estamos precisando de mais policiais motorizados fazendo o policiamento ostensivo e preventivo na cidade. Mas de qualquer forma já é um fato positivo, um dado positivo esse da gente já ver em alguns locais a presença mais constante de policiais militares ajudando, não é, promovendo a segurança da nossa população. Olha, a Caixa Econômica Federal informou que concluiu neste domingo, ontem, a distribuição de 12 bilhões e 700 milhões de reais do lucro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. o banco antecipou o pagamento que estava previsto até o fim de agosto. Segundo a Caixa, 217 milhões de contas receberam o crédito. Essas contas registravam saldo em 31 de dezembro de 2022. O banco informou ainda que, ao todo, 132 milhões de trabalhadores receberam o crédito proporcional ao saldo existente naquela data. Isso porque uma pessoa pode ter mais de uma conta no fundo. Os resultados de 2022 se devem à aplicação em investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. A quantia distribuída representa 99% do lucro obtido pelo FGTS no último ano, que foi de 12 bilhões e 800 milhões. De acordo com a Caixa, a distribuição aumentou a rentabilidade do FGTS em 2022 para 7,09%, acima da inflação no ano, que foi de 5,79%. 8h38, 8 horas e 38 minutos na capital do Piauí. Mas eu não sei o que que acontece. Aqui em Teresina, de vez em quando, começa a acontecer determinado tipo de situação e elas se repetem. É, parece assim que alguma coisa paranormal faz com que isso aconteça. É, recentemente tivemos aquele surto de 3 aviões, né, ou caíram ou fazendo pousos forçados aqui, um lá na Lagoa do Norte, o outro ali no Bariri e um terceiro no Canavial ali na saída norte da nossa cidade. E agora é negócio de perder controle de carro e bater em vários carros. Semana passada tivemos um ali na Avenida Rio Puti, depois tivemos outro caso e nesse fim de semana mais um caso. Um motorista perdeu o controle do carro que dirigia e bateu em outros 2 carros e uma moto que estava estacionado próximo a um estabelecimento na Avenida Zequinha Freire, bairro Vale Quem Tem, zona leste de Teresina. O acidente aconteceu na madrugada de ontem. Além de bater nos veículos, o motorista ainda derrubou a cobertura da vidraçaria. A inspetora escolar Cristiano Carmen, que presenciou o acidente, disse que além do motorista, algumas pessoas que estavam em um bar próximo ao local ficaram feridas. O motorista foi socorrido pelo SAMU. Conforme a PM, o estado de saúde dele não é grave. Ele estava embriagado em alta velocidade. Inclusive, ele jogou o carro e a avenida estava vazia, disse Cristiano Carmen. A perícia criminal esteve no local e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Esse caso, né, teve o caso lá na região da Santa Maria da Codipe, depois eu soube de um outro caso que teria ocorrido aqui na Marechal Castelo Branco, enfim, em várias áreas de Teresina esse tipo de coisa acontecendo. 8h40, 8 horas e 40 minutos na capital do Piauí. Olha, e a esteticista Natália Cantuário está se recuperando da tentativa de feminicídio, não é? Ela recebeu 19 facadas do ex-marido Anderson Figueiredo, com quem foi casada por 10 anos. A vítima contou que o agressor se passou por um entregador para ter acesso à sua casa e agredi-la. No momento, Natália estava atendendo uma cliente que presenciou o crime. Ela disse que já tinha trocado todas as fechaduras, ele não tinha mais acesso à casa. Ela perguntou quem era, ele disse que era um entregue e abriu porque estava esperando umas encomendas, contou ela. Eu estou dando essa informação aqui, aliás, ainda bem que essa senhora conseguiu escapar com vida, porque é um absurdo em relação a essas questões de feminicídio que está acontecendo aqui no Piauí, né? Aí está aqui a outra matéria, acusado de matar companheiro na frente da filha, preso pela segunda vez, após descumprir medidas cautelares e assim vai. Homem mata esposa com corte na cabeça e tira a própria vida em Floriano. É um sem número de caso de feminicídios. Absurdo. Olha, o programa de pré-vestibular solidário da Prefeitura de Teresina está com inscrições gratuitas abertas para os jovens entre 15 e 29 anos que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, são ofertadas 500 vagas. O Provest foi lançado nesta sexta, durante uma solenidade no Salão Nobre do Palácio da Cidade. As inscrições são online e poderão ser feitas até o dia 4 de agosto, por meio do site www.proveste2023.com.br. O programa será executado pela Secretaria Municipal de Saúde. Aliás, gente, deixa eu confirmar se é saúde mesmo. Saúde não. Secretaria Municipal de Juventude, sem Juve, não Saúde. Segundo o secretário Valdemir Virgínio, o objetivo é contribuir para a formação acadêmica dos jovens, auxiliá-los a ingressar no ensino superior e promover a igualdade de oportunidades. Muito bem. Uma boa medida essa aí da Prefeitura de Teresina, diga-se de passagem. 8h43, 8h43 na capital do Piauí. Olha, o ex-governador Wilson Martins disse que o PSB vai trabalhar para a candidatura do Partido dos Trabalhadores para concorrer à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2024. Atualmente, na legenda petista, o ex-chefe do Carnac esclareceu que o PSB vai aguardar a escolha do pré-candidato do PT executivo, se será o deputado Fábio Novo ou o deputado Franzé. Ainda, conforme ele, historicamente, PT e PSB sempre estiveram do mesmo lado, que facilita a manutenção desse alinhamento para as eleições municipais do próximo ano. É claro que o fato do PSB estar na prefeitura não é uma obrigatoriedade de uma coligação, mas, sem dúvida alguma, facilita muito, né? E o fato do ex-governador estar afiliado ao PT atualmente, presidente do PSB, José Augusto, sem dúvida alguma, encaminha o PSB para essa coligação. 8h45, a gente vai para o intervalo e volta já. Você está ouvindo Jornal Livre, aqui na Difusora. Apresentação: Mário Rogério. Canal Livre, Canal Livre, Canal Livre. A Prefeitura de Teresina coloca em campo o programa Lixo Zero. O lixo colocado fora dos postos de recolhimento se espalha pelas ruas, tornando-se criadouros de mosquitos e entupindo galerias e bueiros. Fazendo isso, você leva cartão vermelho e multa, que pode chegar a R$4.300. Ligue para o nosso VAR. Mande imagens e informações. A denúncia é anônima. 86 99402-3074. Prefeitura de Teresina. Uma gestão integrada com o povo. Infantil pode interromper uma vida. O vilão pode estar dentro de casa. Disque 100. Denuncie. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Difusora, Difusora. Difusora de Teresina, 75 anos no ar. Parabéns, parabéns pra você. Difusora. Difusora. Difusora. Difusora. Carro

É isso aí, em Teresina são 8:52, 8:52 na capital do Piauí. Olha só, a ouvidoria das polícias identificou 10 mortes decorrentes de intervenção policial no Guarujá. Desde sexta-feira, quando teve início uma mega operação das forças de segurança na Baixada Santista. Essa é uma resposta à morte de um soldado da rota. Na mesma cidade, na última quinta, em um crime que gerou comoção entre policiais. O autor do disparo, que matou o soldado, foi capturado na noite de domingo, na zona sul de São Paulo. 3 envolvidos já estão presos, disse o governador. A justiça será feita. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune, concluiu ele. O número de mortos pode chegar a 12. Os nomes dos mortos não foram divulgados oficialmente. Moradores de Guarujá também relataram que policiais militares torturaram e mataram ao menos um homem e prometeram assassinar 60 pessoas em comunidades da cidade. A secretaria disse que até agora não constatou abusos policiais e que todas as denúncias serão investigadas. Olha, eu vou te falar, viu? Se toda vez que ocorrer um problema desse, 10, 60 pessoas forem mortas, pode ter certeza que no meio desse aí tem um monte de inocente. Esses que estão sendo ameaçados. Mas é o estilo Tarcísio de ser, né? Acho que quando ocorre uma morte de um policial, sem ser em um confronto, a polícia tem que ser dura mesmo. Tem que mostrar autoridade. Mas mostrar autoridade e ser dura não é ficar matando as pessoas, não. Não é ficar matando as pessoas. Porque quando for atrás desses 10 aí, vai se ver que um ou outro não tem nada a ver com nada. Você que declarou imposto de renda e está na expectativa, a Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição. Os pagamentos vão ter uma correção de 2,07% no valor e serão feitos nas contas apontadas pelos contribuintes na hora da declaração. Cerca de 5.600.000 contribuintes estão contemplados neste lote. Professores de escolas particulares e faculdades privadas do Piauí irão paralisar as atividades sexta-feira e sábado. A categoria reivindica, entre outras coisas, a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2024. Segundo o Sindicato dos Professores e Auxiliares da Administração Escolar no Piauí, a paralisação é uma resposta às propostas de acordo apresentadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. Nossa data base é maio. Desde março, encaminhamos propostas e tentamos negociar com o sindicato patronal, mas até agora não conseguimos chegar a um entendimento porque eles sempre ficam querendo fazer redução de direitos, diz Marcelo Amorim. De acordo com os professores, os termos dos empresários para assinatura do acordo são: retirada da bolsa de estudo de 70% no ensino superior aos trabalhadores, dependentes e cônjuges, reajuste salarial abaixo da inflação, aumento da carga horária para mensalistas sem piso salarial e a não concessão de ticket de alimentação aos auxiliares de educação. Com o movimento, a categoria espera criar um canal de negociação com o Sinep Piauí e chamar a atenção da justiça para a situação. Caso o impasse prossiga, a categoria não descarta deflagrar uma greve por tempo indeterminado. Olha, não tenho dúvida que vai complicar ainda mais a situação dessas escolas particulares, com esses seguidos reajustes do piso dos professores do ensino público. Porque, obviamente, os professores da escola particular não vão querer ganhar menos do que o pessoal do ensino público. Né? Esse aqui é o fato. Prefeitura de Teresina realizou nesse fim de semana um mutirão de limpeza em bairros da zona leste da cidade. Foram mobilizadas 53 equipes de limpeza, 90 caminhões e cerca de 800 profissionais capacitados que se reuniram no bairro Porto do Centro para iniciar os serviços com o objetivo de promover a limpeza e revitalização dessas áreas, proporcionando um ambiente mais agradável e saudável para a população. É a prefeitura correndo atrás, né? É o prefeito correndo atrás. O prefeito está com um desgaste muito grande, quer ser candidato a reeleição e, evidentemente, tem que correr atrás, já que os dois primeiros anos da administração foi uma tragédia, né? E ao voltar em agosto do recesso do judiciário, o STF terá à sua frente uma pauta repleta de temas polêmicos. Os trabalhos também serão marcados pela posse do novo ministro e pela aposentadoria nos próximos meses da presidente do tribunal. Em paralelo, personagens do entorno da justiça e movimento para conseguir indicação do presidente Lula para importantes casos que estarão vagos. Nos próximos meses, Lula terá que decidir sobre a indicação de um novo ministro do Supremo, de um novo procurador-geral da República e de 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na quinta, o primeiro indicado ao Supremo pelo presidente Cristiano Zanin tomará posse. Lula, de 15 anos, foi advogado e amigo pessoal, deve participar da cerimônia. Já Rosa Weber, atual presidente da casa, completa 75 anos em outubro e terá que se aposentar. Ela se aposenta. Quem vai completar o mandato, é Luiz Roberto Barroso. E aí o presidente da República terá um novo nome para indicar. 9 horas em Teresina. Estamos colocando um ponto final no Canal Livre desta segunda-feira. Desejamos um bom dia a todos e amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta. Você fica agora com Cidade Livre, depois vem Experiência de Deus, Bola ao Centro da Tarde, a programação da Bandeirantes. Até amanhã. Você ouviu Canal Livre. Até o nosso próximo encontro. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. Canal Livre. CYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. Informações sobre a cidade de Teresina, associações de moradores, conselhos comunitários, esporte, organizações não governamentais, polícia, política, saúde, Câmara Municipal de Teresina. Tudo isso a partir de agora no Cidade Livre. Cidade Livre no ar. Moro na cidade. Itararé, pisarra, boca de pau. Macaúpa, por enquanto, Cabral. Itararé, pisarra, boca de pau. Macaúpa, por enquanto, Cabral. Bom dia, ouvinte da 1370 kHz. Está no ar o programa Cidade Livre. Liga aí, basta acertar, sou automático aí. 3218-6464, né? Na apresentação deste programa, direção geral desta emissora, Mário Rocha. Moro na cidade. Em Teresina, são 9h03, está no ar o Cidade Livre desta segunda-feira, né, rapaz? O último dia do mês, 31 de julho de 2023. Ligue aí, repórter, se passou para o Mato Grosso, 18-64-64, coloque a boca no trombone, meus caros ouvintes, reclame aí dos problemas da sua cidade, seu bairro, hein? Afinal de contas, nós pagamos impostos, é para ter benefício na sua cidade, no seu município. É, e moradores da Vila da Paz, reclamo de falta de urbanização e obra parada há meses. É, moradores da Vila da Paz, do bairro Três Andares, na zona sul de Teresina, reclamo da falta de urbanização na região. Projeto com melhorias para o local do foi implementado há 12 anos, mas as obras seguem paralisadas desde novembro de 2022. A revitalização é algo bom que a comunidade da Vila da Paz deseja ao longo desses anos, 12 anos, e a gente não sabe entender porque o poder público simplesmente nos abandona nessa hora tão crucial, tão difícil que a gente passa por diversas dificuldades aqui na comunidade, destacou o presidente da Associação de Moradores da Vila da Paz, César Júlio. Dona Sueli Ferreira mora ao lado de um grotão entre as ruas Uruçuí e Santo Agostinho. Para tentar diminuir o lixo que acumula no local, a falta de drenagem, ela contrata um serviço de limpeza particular. É a gente mesmo que contrata. Eu sou mais prejudicado porque o lixo fica aqui e fica mais próximo da minha casa. Quando coloca bicho morto, é terrível, mau cheiro, conta a moradora. Além do lixo, a falta de acessibilidade também é outra reclamação de quem mora na região. Há uma acessibilidade por lei garantida para nossos cadeirantes. Isso não vem acontecendo. Participei do Orçamento Popular 2022 para que essa obra fosse executada em 2023 e deram 280 mil que transformado em asfalto da 3 mil metros quadrados para uma rua e não dá sequer para asfaltar uma rua onde tem um número de 7 cadeirantes, complementou César Júlio. Orçado em 23 milhões, a obra da urbanização da Vila da Paz está dividida em 3 etapas. O gerente de serviço urbano da SDU Sul, Islanilton Gomes, explicou que em setembro será inaugurada a primeira parte. Os equipamentos públicos estão sendo todos construídos. Os equipamentos são academias populares, quadra que vão ter no local, área de vôlei, corrimões, várias situações. Quando esse espaço estiver tudo concluído, a população vai agradecer porque nós vamos ter aqui espaços esportivos de lazer que realmente traz dignidade e respeito a toda essa população, disse o gerente. É, Islanilton Gomes destacou ainda que após a finalização da obra, uma equipe ficará responsável pela limpeza periódica na região. Depois que essa obra estiver realizada, nós estaremos fazendo essa limpeza periodicamente, inclusive com a gente no local. Uma determinação da nova licitação é que vai ter uma equipe de galerias exclusiva para fazer a limpeza desse local e de pontos estratégicos, ressaltou o gerente. Demorando demais essa conclusão dessa obra. Desde 2022 era para ter concluído, né? Isso por etapa, né? Esperando que esse sistema termine de concluir todas essas etapas. Moro na cidade, moro na cidade. Moro na cidade, moro na cidade. Monte Castelo, Primavera, Mapuá. O Tibério, Sarreiro, vou morar. Monte Castelo. É, o antigo prédio da Evangelina Rosa será transformado em centro para autistas no Piauí. Na cidade, moro na cidade. É, parte do antigo prédio da maternidade Dona Evangelina Rosa será transformado em um centro de atendimento voltado para pessoas autistas. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de saúde Antônio Luiz durante a inauguração da nova sede do hospital. Além do centro de tratamento para pessoas autistas, também funcionará no estado um centro de geriatria bem como haverá uma ala completa voltada para os cuidados com a saúde mental. E Antônio Luiz ressaltou que o objetivo do governador Paulo Fonteles é de concluir adaptações até o ano que vem. Vai se transformar até o ano que vem em um centro de geriatria, também de saúde mental, ligado principalmente às questões da depressão, e também um centro de tratamento para pessoas autistas. Nesta sexta-feira, a nova maternidade Evangelina Rosa foi oficialmente inaugurada em Teresina, localizada na Avenida Presidente Kennedy, na zona leste da capital. A nova estrutura é uma das maiores maternidades públicas do Brasil e promete melhorar significativamente a assistência à saúde materno-infantil na região, com um complexo hospitalar, possui 293 leitos, mais de 20 especialidades e deve contar com 1.200 servidores. Moro na cidade. Setembro, tu 90, zimbo, pé, erra, pró. Desastres forçarão 70 mil pessoas a deixarem casa no Piauí nos últimos 9 anos, né? Deixarem casa no Piauí nos últimos 9 anos. Dados analisados pela Federação Nacional de Municípios apontam que 47.500 casas foram danificadas ou afetadas por algum desastre natural, como inundações, enxurradas ou alagamentos nos últimos 9 anos, afetando diretamente 70 mil pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas. De acordo com o estudo, 13.400 pessoas ficaram desabrigadas em decorrência de desastre no período analisado. São pessoas cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provisório pelo governo. A outra parte do montante, o total de 57.400, são pessoas que ficaram desalojadas durante o período analisado. São famílias que foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave decorrente do desastre e que não necessariamente carece de abrigo provido pelo sistema. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional dos Municípios e levam em conta situações que ocorrem no estado entre o ano 2003 a 2022. No levantamento divulgado pela entidade, o Piauí ficou atrás de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cujo total de residência afetada por desastre chegou a quase 500.000. Enquanto Cabral, moro na cidade. Monte Castelo, Primavera. O hospital do Piauí é o primeiro do país a aplicar remédio mais caro do mundo pelo SUS. Moro na cidade. O Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina, se tornou a primeira unidade 100% do SUS do país a realizar a aplicação do fármaco Zolgensma, considerado um dos medicamentos caros do mundo e de grande importância para o tratamento da atrofia muscular espinhal. A pequena Heloísa Barbosa Mendes, de 1 ano e 4 meses de vida, foi a primeira paciente do estado a receber o medicamento. Os pais da criança, Keila Barbosa Mendes e Raimundo Rei Mendes, receberam o diagnóstico quando a filha tinha apenas 20 dias de vida. O casal já tinha um outro filho internado no RIUP com a mesma doença e por isso ficaram em alerta quando engravidaram novamente. devido ela já ter um irmão que é comprometido com a doença, ela foi diagnosticada mais cedo e começou logo o tratamento com a espirraza. E agora nós íamos para Curitiba, mas graças a Deus a equipe do Hospital Infantil conseguiram fazer a aplicação aqui, informa a mãe. E hoje foi a aplicação da medicação que nós tanto rezamos. A palavra para a gente é gratidão, pois a Heloísinha nasceu de novo e nenhuma palavra vai conseguir escrever a emoção que a gente está sentindo em nossas vidas, ressalta os pais da criança. Aí o Hospital Infantil Lúcio Portela é o primeiro hospital 100% SUS do Brasil, habilitado a fazer aplicação da Zolgensma, medicação que até 2017 não existia no Brasil. Estamos muito felizes com esta conquista, declara o diretor-geral do Hospital Infantil Lucílio Portela, Dr. Ribamar Bandeira. Para o superintendente de média e alta complexidade, da CESAP, de seu Campelo, o domingo foi marcante para a saúde do Piauí. Enquanto Cabral, Itararé, Pissarra, Boca de Pau, Macaúba, por enquanto Cabral, moro na cidade de 15, estamos apresentando a Cidade Livre. Cidade Livre, o Marcos Oeze. Noção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Infantil pode interromper uma vida. O vilão pode estar dentro de casa. Disque 100. Denuncie. Apoio Rádio Difusora de Teresina. A Prefeitura de Teresina coloca em campo o programa Lixo Zero. O lixo colocado fora dos postos de recolhimento se espalha pelas ruas, tornando-se criadouros de mosquitos e entupindo galerias e bueiros. Fazendo isso, você leva cartão vermelho e multa, que pode chegar a R$4.300. Ligue para o nosso VAR. Mande imagens e informações. A denúncia é anônima. 86 99402 3074. Prefeitura de Teresina. Uma gestão integrada com o povo. Olá, queridos ouvintes de Teresina, Piauí. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Difusora de Teresina M 1370. Todos os dias das 10 às 11 com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Difusora de Teresina, 75 anos no ar. Difusora. A Prefeitura de Teresina coloca em campo o programa Lixo Zero.